Afirmativo, 030 graus com 2-9 autorizado. Decolagem, pistão no zero. Azul 4040, mantenha ponto de escara, ok? Ele tá voando pra bordo, confirme. Cruzado vai chamar agora no 804. Mike Eco Delta, então voe direto Mari da presente e após Mari cumpra a chegada, ok? Qual é o corpo do localizador federal 9970? 970 complete final ILS, torre 11895. 295, pegado, bom dia. Rotary 153, descendo e mantém 4000 feet, QNH 1010, clear, bom for arrival. 70, ajuste 10, 10, está autorizado o pouso, pistão 10, vento 030 graus com 2 nós. 030 com 2 nós, está autorizado o pouso, federal 9970. Azul 4201, decolado aos 32, corrigindo, 31. Controle agora 119, décima 8, boa viagem. Obrigado, 198 com controle, azul 4201. Real, desça para 050. Salvador, bom dia, azul 4201, decolou na reta, cruzando 1400. 4201, submantenha 340, saída da EL. Na da EL, 340, azul 4201. Tá 9359, passa 160, chame o centro 12545, alterna 12685. Centro 12545, alterna 2685, da 9359, obrigada, bom dia. Bom dia, bom voo. O azul 4040 tá visual com o Boeing da Sideral na curtíssima final da pista no zero. Faz o pouso do tráfego autorizado, linhar e manter, cabeceira no zero, azul 4040. Aluno na boa, pausa com a pausa do tráfego na final, 4040. Táxi, gol no 804, 181, Campinas, 13h50. Táxi, sua direita via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando 1010, gol no 804. 1010, vai reportar na ponto de espera, gol no 804. Para a direita, prosseguir táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. A posição é 08. Atento ao sinalizador quando lá. Seguinte, Alfa Kilo para o pátio 3, posição 08, sideral 9970. Azul 4040, está autorizado decolagem, pistão 10, vento 030 graus com 3 nós. Manda para o canal 00, 40, 40. Ponto de espera, gol no 804. Gol no 804, após a rolagem da Embraer da Azul, a linha mantém cabeceira no 0. Após a Azul, ele mantém a 10, gol no 804. Dia 2 no 7-5, conforme é, chame 895 para topo. Tá 3597, ajuste 1010, aguarde cópia. Roda 9795, contabilização Brasília. Bom, 9795 é o 3 para cópia, número 3, ajuste 1010. Ideia guardar. Bom dia, autorizado chegada a Mari, desce e mantenha 080. Chegada a Mari, desce para 080, com 9076. Azul 4040, decolar 236, controle 119.8, boa viagem. 198, muito bom dia, 4040. Trip 5514, a torre? Está autorizado, Salvador, Aracaju, nível de voo 150, saída é Puca, Jamo, após Jamo, DCT, Aracaju. Decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda. 5166 é o código transponder e o controle de Salvador 119.8. Aqui é com o Delta com a proa aqui, tá mantendo? Gente, até o 050, passageiro 2223. Autorizado, chama para táxi, economia 42. Desça em condições visuais para 1.500 pés, ajuste 1.0, 1.0. Ingresse nos corredores de Salvador e informe através de Vera Cruz. Pronto da cópia? Autorizado Salvador, Brasília, via Upzulu 1.7, nível de voo 3.60. Saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 1.0 com a primeira curva à direita. Código transponder 5151. E o controle de saída 119.8. Correto, em ponto 3597. Chame o centro na frequência 1251, altera 13395. 1251, 3395, obrigado. 110, igual a 0.4. 212.0 para nós. 6211, após a rolagem do Boeing da Gol ali, mantém a cabeceira no 0. Após a rolagem 09, ali, mantém a 211. Voo no 7 no 5, pronto, cópia. Relativo, você. Utilizado Salvador, Brasília, via Upzulu 107, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 1.0 com a primeira curva à direita. Transponder 5157 e o controle Salvador 119.8. 360 autorizada, preso 1.7, Arbor Elefa. Decola 1.0, direito 5157, 98 controle, 1.7, 1.5. Correto, é pronto, gol 1.7, 1.5. Será. Salvador, 3890, puxa o treinamento no 8. Autorizado, chame táxi, 3890. Chamará o 3890. Voo no 804, decolado 239, com controle agora 119.8, boa tarde. 198, gol no 804. Controle de Salvador, gol no 804, bom dia. Gol no 804, bom dia. Sube, mantém 360, saída da EL. 360 da EL, gol no 804. 0042 para o táxi 139, Natal 0390. Cesar táxi à direita via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, o ajuste no 010, gol no 642. Direita via Índia, encontrará ponto de espera da 190, pronto, 1090, gol no 642. Tri 153, descendo mais 100, 2000, unit 1010, report established vocalizer, clear elastic 3 approach. Roger, descend 2000, 1010, I report elastic 3 approach, 1073. 9076, reduz a velocidade, 2109. Vai iniciar a redução, 2110, gol 9076. Poxa, né, 62 no 1, autorizado decolagem, pista 1 no 0, vento variável com 3 nós. 62 no 1, desde decolagem. Voo no 642 ali, mantém cabeceira no zero. Mantendo no zero, voo. 3.95. 125, do negativo 3395, azul 4040, bom dia. Bom dia. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, ok? Reporte para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Papá. Vou aguardar apenas o início do táxi do Airbus da companhia. O que está na cauda do senhor? Pode iniciar o táxi, está autorizado em coordenação aqui pelo sol, chama para o táxi. O chinelo 6211 decola das 4-3, controle 1-19-8, boa viagem. 198, bom dia, 6211. 1-642, autorizado de decolagem, pista 1-0, vento 030 graus com 2 nós. O 642 vai precisar de 30 segundos aqui, na 10 segundos na posição, é possível? Estimativa, é pode quando pronto, então gol no 642. Reportará. Reportar 3-890, pronto para o táxi, 1-36, bordo 3-25, Natal. Autorizado táxi via Pátio Principal e Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando no 0-1-0, tá 3-8-9-0. Pátio principal de Índia, ponto de espera, reportará pronto, ajuste 1010, do TAN-3-8-9-0. Iniciando 642. Autorizado, decolagem pistão 1-0, vento 040 graus com 2 nós, gol no 642. Obrigado. Passaredo 2223, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 0, no 0. 3.010, 2223. Country 153, ILS, X-ray, stabilize. Country 153, complete LS approach, contact tower on 118.95. Tower 1995, Country 153. Salvador Tower, good morning, Country 153, now final approach is 39 miles. Entry 153, good morning, QNH 1010. Report other mark, land gear down and locked. I report a lot, land gear down locked on all the marks of Roman Street. Voo no 642, decolado aos 45, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado. Bom dia, voo no 642. 642, bom dia, subir mantenha 390, saída PUCA. PUCA 390, voo no 642. Passaria do 2223, reduz a velocidade, 190 nós. 199-2223. Interceptou, localizado, gol 9076. 076, complete final ILS, reduza para velocidade de aproximação, chame a torre 11895. 9076, recebo. Entry 153, clear to land runway 10, wind is variable with 3 knots. Salvador, bom dia, pista cargo 6570, informação eco, autorização 350 Recife. Pista cargo 6570, sente, aguarde cópia. Guarda, ó. Oi, Salvador, 3890, ponto de espera, pronto. Tá, 3890, mantém ponto de cara. Mantém. Salvador, Alfa Yankee Papá, prossiga ingresso até o fim do número 1. Autorizado, Alfa Yankee Papá, prosseguir via parte principal até o portão de 01. E Alfa Yankee Papá. O 9076, torre? Bom dia, 9076, uma milha e meia de externo, baixar e travar. Estimativo, bom dia, ajuste no 0 no 0, continua a aproximação, número 2, informa o tráfego à frente, o Airbus da TAM, tá 2 milhas da cabeceira no 0, ok, o tráfego? Sim, gente, o gol tá bem reduzido. Desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. 2000, autorizado X-Ray, 2232. Mike Eco Delta, mantém o corredor Veracruz após reporte no través do Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Informação, mantém o corredor Veracruz após reporte no través de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Taxa 35107 com PAV136, alterna Campinas, autonomia de 4 horas e 55. Exato, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando 010, tá 3517. Aí tá guardado em Braga Azul, no reboque, ok? Positivo, Pátio Índia, no ponto de espera, nessa frequência, tá guardado em Braga Azul. Gol 9076, reporte na DA. Reportará. Country 153 underground at 50, vacated by right. After that, approved taxi via taxi Alpha report before taxi Juliet. Taxi approved, taxi Alpha report Juliet, taxi 153. Gol 9076, vento variável com 2 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, cheque trem. Livre pouso na pista 10, o trem tá baixado e travado. 2895, obrigado. Desça para 3000, ajuste 1-0 no 1, Vitor Tchalian. 4-0 tem condição de alinhar e decolar de imediato assim que solicitado? Afirmo. Cruzado alinhar e manter a cabeceira no zero, agilizando o máximo possível, preparando-se para a decolagem. Gente, alinha e mantém agilizando, atenção 3890. Coitão, mandou passar 2-2-3-1, 2-2-2-3, coitão, passando externo, baixei e travou. 2-2-2-3, continua a aproximação, ajuste 1010, aguardando pista livre, a Bode da TAM tá alinhando para decolagem. 2-2-2-3. Gol 9076 no solo 5-1 no direita, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Só reportante da Juliette, o 9076. TAM 3890, autorizado decolagem pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Sempre descendo, TAM 3890. Country 153, clear Juliet, gate 08. Está livre ingresso na onda final da 1-0, informe e visa algum campo para o próximo setor. Bater ponte vai até 3597. Bater 3597. Passaria 2223, cheque o trem. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Ajuste 1011 agora. Cheio trava livre, pouso 1-0, 2223. Zola, bota pra cargo 6570, autoriza o stack na posição. Stack atrás. TAM 3890, decola 253. Com controle agora, 119.8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890, cruza 1500. 3890, contato radar na decolagem, assim, mantém o 330 da PUC. 330 na PUC, TAM 3890. 7. Após o pouso, vai alinhar, mantendo no 0357. Corre, autoriza por o stack da APS carga 6570. Negativo, APS carga 6570, aguardando só chegar ao plano do senhor para pagar a autorização aqui, aguarde por a cópia e em seguida será autorizado para o pushback. Guarda, Max Delta para ingresso no circuito, chama a torre em 18 decimal 9. 18 decimal 5. Decimal 95. Decimal 95 Delta. Seria 2223 no solo 54, livrando a sua direita, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 2223. Torre, Salvador, bom dia, Alfa, Tango Mike, Eco Delta. Papa Tango Mike, Eco Delta, sente, continua a aproximação, ajuste 1011, reporte, trem de, passando externo, baixado travado. Corrigindo, é fixo já. Foram 4 para push, vem que eu falo. Afirmativo, reportará o Mike, Eco Delta. Trip 5-5-4, chamou o som, a torre, corrigindo. Afirmo, para push back atualmente. Pois já chamo táxi 3-5-5-4. Chama lá, 5-5-4. TAM 3-5-7, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Livre decolagem 1-0, TAM 3-5-7. Gostaria 2223, autorizado Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3. Tango Mike Eco Delta, informa apenas que você está ligeiramente à direita aqui do eixo de aproximação da pista 1-0. Marcelo, virtual Delta. Cinco, 1-7, decolado 5-6, controle 1-1-9, decimal 8, boa viagem. 19-8, voa 3-5-1-7. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia. O TAN 3597 decolou, passa 2400 pés. 3597, contato radar decolagem, submontando em pico 360, na saída Arbor, Elefa. 360, perfil Arbor, Elefa, TAN 3567. 890, autorizado Aracaju. Ah, já curta da 1-0, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado pouso, pista 1-0, vento é variável com 3 nós. Autorizado pouso, Mike Eco Delta. Abissa cargo 6570, pronto, cópia. Pronto, filho. Cruzado Salvador Recife, via Uberwisk 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. 5405, código transponder e o controle Salvador 119, decimal 8. Autorizou Recife, 350, 358, Puca, Aracaju. 10, esquerda, 5405, 198, abissa cargo 6570, terminal de carga, participante. Apenas confirmando nível 350, ok? Nível 350, sim. Vai aguardar apenas o início do táxi da TR da Trico. Tá no pátio 3, já tá pronto, quase pronto pro táxi. Dentro do distante da análise do táxi, após o passagem do tráfego a cauda, tá autorizado o tiver coordenação aqui pro sol, chama pro táxi, ou ápice a cargo 570. Sim, depois da passagem do trip, vai iniciar seu ataque, o ápice da 6570, obrigado. Papa Tango Mike Eco Delta no solo 59, quebrando à direita, confirme o pátio. Eu estou para 2000. Faltaremos o Vitor Tchalé. Fechado para aviação geral devido a obras, apenas o pátio 4 e 5 será, poderá ser utilizado, ok? O 5514 pode prosseguir no táxi? Confirme os dados, Trips.